E em cima disso, eu sou a Flávia Gonzaga, sou enfermeira, sou mãe do Marcos Paulo, que foi executado com 10 tiros na cabeça. Meu filho tinha 18 anos, estava prestes a se alistar no serviço militar. Ele tinha 2 anos de atraso no crescimento, então ele tinha um corpo de um menino infantil, não usava tatuagem, não usava droga, não fumava. Não sabia que eu fumava, porque eu sempre ocultei que eu fumava, porque eu era o exemplo dele. E simplesmente morreu ele e um amigo dele, passando numa rua, saindo de um aniversário, e foram falado que tinha sido casos isolados. E morreu 23 pessoas na Baixada Santista, não foi casos isolados. E aí vem dizer que tem um policial preso, sendo que é um extermínio de pessoas que se usam capuzes, né, dizendo que são ninjas e que vão matar e vão continuar matando. Foi o que eu escutei. Vão continuar matando. Simplesmente, quando eu fui na TV Tribuna fazer a primeira reportagem, eu não fui para acusar, eu não fui testemunha, eu estava trabalhando, eram 4 horas da manhã. Simplesmente me ligaram, disseram que ele estava morto, o rapaz que levou o tiro junto com ele estava agonizando, foi para o CREI, que é o hospital da Policlínica de São Vicente. Desculpa, estou muito nervosa. E simplesmente um policial preso. É um absurdo. É um absurdo. Foram 23 mortes num período de 3 dias. E meu filho estava no meio dessa. E ele não era lixo e morreu como lixo. Não tenho mais nada para falar. Morreu como lixo. Eu, como coordenadora das Mães de Maio e do movimento de mães e familiares de vítimas de violência lá na Baixada Santista, é uma indignação, porque eu escuto de mãe de vítima que a solução do caos do meu filho não foi desvendado. Como que eu tenho força para poder correr com essas outras mães? Porque os crimes de ontem e de hoje é os crimes de maio continuado. Porque se fosse, tivesse sido punido, esses policiais que mataram meu filho, que mataram as 505 pessoas, se o Estado tivesse reconhecido, que errar é humano, como eu acredito no ser humano, mas consentir o erro, para mim, é um descaso total com a vida do ser humano. A pena de morte está perpetuada no estado de São Paulo e a sociedade está à mercê do pior bandido, que é o bandido de farda, porque a gente não tem como lidar com esse tipo de bandido, que a gente não está generalizando nada. Mas a Baixada Santista, se não foi um grito das mães que fizesse a matéria e tivesse um reporte digno e apoiando o movimento social, a gente não, a gente tinha evitado, a gente tinha visto, não foi 22 mortes, a gente tinha visto 50 mortes, porque uma lista tinha, a polícia tem a lista, a Secretaria de Segurança Pública tem essa lista, era uma lista de 50 jovens que iam morrer por causa de um irmão do policial que tem de vício de conduta, e aí acaba dando em pizza. Gente, isso é um absurdo. Agora, se não houver uma punição, se não houver uma investigação mais clara, a gente vai denunciar para olhar. A gente não vai esperar acontecer o que aconteceu nos crimes de maio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, muitos policiais, eles têm uma linguará, falam assim: ah, os filhos das mães nunca fazem nada. E os policiais nunca fazem nada? A instituição faz, então não faz uma punição severa, gente. Errar. Tem que fazer uma faxina para poder ter ética na segurança pública, que é isso que a população quer. Eu prefiro...